Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal da Antena Web. Edição para sexta-feira, dia 22 de agosto de 2014. A edição de hoje vai trazer três temas do álbum Legend of the Sea, do Ernesto Cortázar. Vamos aqui ouvir nesta edição três temas. Dois deles, dos dois últimos, têm curiosamente o mesmo nome que o álbum. Mas o primeiro chama-se As the Sun Rises. São os três temas que propõe que escutemos. Ele é um pianista, muito inspirado, direi eu, em. Não é Michael Bloomfield, agora fugiu-me o nome. Bom. Ah, Mike Rowland, exatamente. Muito inspirado em Mike Rowland, direi eu. Mas vamos aqui ouvir então estes três temas. Espero que gostem. Pois é um prazer estar com vocês e preparar também estas edições do nosso Nota 7. Aos ouvintes do canal 1, voto-vos de uma boa tarde. Daqui a pouco, Margarida Silva apresentar mais uma edição de Rádio Cozinha. Aos ouvintes, boa tarde a todos e na próxima segunda-feira estaremos de volta para mais um Nota 7. Boa noite, ouvintes. Ou boa tarde, como queiram. Até à próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Thank you.